Aleluia. Bom dia a todos. Quem está alegre, diga amém. Amém. Quem está amém, diga alegre. Amém. Vira para o irmão ao seu lado, faz a melhor cara de crente que você puder, né? E abençoa ele, fala: papai vai te pegar de jeito. Amém. Queridos, estamos, como eu disse ontem, felizes pelo privilégio de poder estar com os irmãos, por esse tempo de comunhão, de edificação mútua. Tudo que eu falei ontem está valendo hoje de novo, tá? E hoje queria agradecer a presença dos meus amigos Nelson e Cristi, que estão aí também. Muito bom revê-los. E quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa ele acompanhar contigo, pegar uma carona. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa ele acompanhar aí contigo. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Deixa esse texto aí marcado ou de fácil acesso, que nós queremos conversar nessa manhã a partir dele. Ontem começamos falando sobre atitude de honra provocando recompensas, provocando galardão, né, nas mais diversas áreas e nos mais diferentes níveis de relacionamento. Nessa manhã eu quero aplicar um pouco essa questão de honra que a gente está trabalhando em relação especificamente ao nosso relacionamento com Deus e dentro do terreno das finanças. Nesse texto de Provérbios, a palavra dada aqui, eu acredito que isso tem que chamar a nossa atenção, ela tem a ver com honra. O texto começa dizendo: honra ao Senhor com os teus bens. Esse texto, ele não discute acerca da contribuição. Esse texto não está falando do que nós devemos fazer para Deus com as nossas finanças, mas sim o como nós devemos fazer isso. E, aliás, na palavra de Deus é muito interessante a gente observar isso, que não adianta apenas a gente fazer a coisa certa, mas a gente precisa aprender a fazer a coisa certa do jeito certo, senão não funciona. Em Tiago 4:2, a palavra de Deus declara, né, nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não recebe de Deus porque não ora, porque não pede, né? E é evidente, pelo ensino da palavra de Deus, que pedir é uma forma de se receber de Deus. No entanto, no versículo seguinte, em Tiago 4:3, ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, embora pedir seja a coisa certa para se receber, se você faz a coisa certa do jeito errado, não funciona. Eu sempre aplico o mesmo princípio em relação à ceia do Senhor. Paulo, quando escreve no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, não no 11, pouquinho antes, né, no capítulo 10, ele chama o cálice de o cálice da bênção. Eu gosto quando ele se refere, né, ao cálice da ceia, da comunhão, dessa forma. Ele chama de o cálice da bênção, porque nós somos abençoados quando ceamos. É impossível você ter comunhão com o corpo, com o sangue de Cristo e não ser abençoado. No entanto, Paulo diz que aquele que vai cear e provar do cálice da bênção, ele deve fazer isso de modo digno. Porque se participar de modo indigno, em vez de abençoado, ele vai ser julgado. Porque fazer a coisa certa para ser abençoado, que é a ceia, do jeito errado, de modo indigno, não funciona. E quando nós entramos nesse terreno, querido, das ofertas a Deus, e eu quero focar um pouco, muito mais do que a questão de dinheiro nessa manhã, uma visão, né, de adoração, de honra ao Senhor. É evidente que Deus, ele não está atrás daquilo que nós fazemos, e sim da forma como nós fazemos. O texto não está apenas dizendo que você tem que contribuir com os seus bens e com os primeiros frutos da sua renda. O texto está dizendo que quando você for fazer isso, a atitude do seu coração para com Deus deve ser uma atitude de honra. E quando Deus começou a tratar desse assunto comigo, eu acredito que deve ter sido no ano 2001, se eu tiver errado, 2002, eu acho que foi em 2001, eu lembro que o Senhor realmente me confrontou, porque Até aquela ocasião, a minha visão a respeito daquilo que fazemos, né, com a nossa contribuição, sempre foi desde criança. Eu nasci e cresci no lar cristão, graças a Deus. Então, eu sempre entendi que a gente tinha que contribuir, dizimar, ofertar, né, plantar as nossas sementes em prol do avanço do reino. Mas sabe, querido, muitas vezes eu confesso que eu fiz isso sem ter o coração correto. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Não diz que é apenas aquele que decidiu contribuir, mas o que entendeu o prazer de fazer isso. E muitas vezes, irmão, eu dei foi triste. Muitas vezes eu dei foi emburrado. Muitas vezes eu fiz mais pelo receio da desobediência e da consequência do que pelo prazer de fazer isso. E Deus começou a me ensinar a importância de fazer a coisa certa do jeito certo. Eu lembro que naquela ocasião, naquele momento específico, o Senhor começou a me fazer entender que o que Ele quer, querido, não é a minha e a sua oferta. Deus nunca esteve interessado na nossa oferta em si, naquilo que nós podemos entregar, mas no coração que manifestaríamos ao fazer isso. Se Deus estivesse interessado só na oferta, então Ele aceitaria todo tipo de oferta. Mas já na primeira menção de oferta na Bíblia, em Gênesis 4, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Deus rejeitou a oferta de Caim. E Deus diz para ele que o problema tinha a ver com a forma como ele fez. O Senhor diz para Caim em Gênesis 4, acho que no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então Deus estava dizendo, você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Se você fizer a coisa certa do jeito certo, vai ser aceito. Se fizer do jeito errado, não vai ser aceito. Isso foi assim um momento que eu costumo chamar de um divisor de águas na minha vida, na minha caminhada com Deus. O que eu comecei a perceber nesse texto de Provérbios, que o que Deus espera de mim e de você é uma atitude de honra. Em Malaquias, no capítulo 1, se você puder me acompanhe lá, Malaquias, capítulo 1, nós vemos Deus protestando com a nação de Israel. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. E Deus diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, Deus está dizendo aqui, olha, o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. São dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Deus tanto é nosso Senhor e nós somos seus servos, como Ele também é nosso pai e nós somos seus filhos. E Ele está dizendo, o filho dá honra ao pai, o servo dá honra ao seu Senhor. Deus disse, eu sou o pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito? Isso é um bom sinônimo da palavra honra. Cadê o respeito para comigo? Então, o protesto de Deus aqui, querido, é pela ausência de honra, não de oferta. Agora, eles perguntam, né, o fim do versículo diz assim, vós dizeis, em que desprezamos nós teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Fazer uma pausa aqui. Vamos lembrar, querido, que Deus determinou, desde a velha aliança, que todo animal que fosse sacrificado a ele tinha que ser um animal perfeito. Porque a visão na qual Deus sempre tentou trabalhar é que aquilo que fazemos para ele tem que ser sempre perfeito. O melhor, você pode dizer amém? Agora, desde aquela época já se fazia média com político, com governante. Ele diz, leva para o seu governador que você está trazendo para mim. Vamos ver se ele receberia isso ou se você causaria alguma boa impressão nele. E aí, no versículo 9, o Senhor diz assim, 9 e 10. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante, querido, que quando Deus aceita, não é a oferta que ele aceita, é o ofertante, é a pessoa. O texto não está dizendo, aceitará ele a vossa oferta, o texto diz, aceitará ele a vossa pessoa. A Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. O ofertante é que está em questão muito antes da oferta. Porque a oferta, ela só expressa uma determinada linguagem sobre o coração do ofertante. Quando a Bíblia diz que Deus rejeitou, né, ou não aceitou, a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Aceitará ele a vossa pessoa? Versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Aqui Deus está falando das portas do templo. Para que não acendesseis debalde, essa palavra significa em vão, à toa, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar, pois eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Esse texto, em especial, versículo 10, querido, para mim, ele é muito forte, porque Deus está dizendo, né, quem dera alguém fechasse as portas do templo. Ele disse, vocês estão acendendo o fogo do meu altar à toa. Em outras palavras, Deus está dizendo para ofertar do jeito que vocês estão ofertando, sem honra, eu prefiro que vocês não ofertem. Porque o interesse de Deus nunca foi na oferta. O desejo do coração de Deus sempre foi pela atitude de honra. Irmão, se Deus, como eu falei, aceitasse qualquer oferta, Caim tinha se dado bem. Ananias e Safira teriam se dado bem. Mas Deus nunca teve interessado na oferta. Aliás, em alguns momentos, querido, Deus parece nem se importar com a oferta. Por exemplo, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaac em sacrifício. Na hora que ele ergue o cutelo, né, para imolar o menino, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu, né? Abraão, não faça isso. Eu muitas vezes fiquei tentando me colocar no lugar do velhinho. Acho que eu teria bradado de volta. Se eu quero ou não quero o menino, se decida. Eu brinco, eu acho que Deus teria bradado de volta. Eu nunca quis o menino. Eu queria a sua disposição de me colocar em primeiro lugar. É só isso que Deus quer. Deus não quer oferta. Deus quer um lugar no coração do homem. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção. E o que Deus está buscando é essa distinção. O que Deus está buscando é, de fato, esse lugar. E quando nós começamos a entender isso, querido, realmente a nossa atitude ela vai mudar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 41 ao 44, a Bíblia fala de uma viúva que entregou duas moedinhas de oferta. Dois leptos, a Bíblia diz que os dois juntos, na hora de fazer o câmbio, valiam um quadrante, que era a menor moeda do Império Romano. Eu fiz um cálculo, acho que foi em 2001, pelo valor da grama da prata, juntando as duas moedinhas, né, que dava esse um quadrante, o que essa mulher ofertou valia em 2001, pela grama da prata, não sei qual foi a variação de lá para cá, 25 centavos. Mas eu tentei fazer as contas, querido, porque a Bíblia fala de alguns ricos dando muito dinheiro. Eu tentei fazer as contas imaginando que tinha que ter, no mínimo, um tesoureiro Sóstenes de tempo integral para recolher aquilo, fazer o registro e guardar. No mínimo um, pelo volume que estava se passando ali. O salário de um trabalhador normal era de um denário por dia. Então eu peguei a grama da prata, o denário, o pagamento do dia. Tentei dividir lá o dia de trabalho deles, que era uma jornada de 12 horas. Né? Então quanto que o camarada custava por hora... Tentei, então, dividir a hora para saber quanto ele custava por minuto e calcular mais ou menos o tempo desse camarada recolher a oferta da viúva, fazer o devido apontamento e guardar. Na minha conta, eu cheguei a uma variação de que o custo da operação ficou entre 27 a 29 centavos. Quer dizer que essa viúva, a Deus, foi prejuízo para o reino de Deus. Ela dá uma oferta de 25 centavos, que custou de 27 a 29, só para contabilizar. Outro dia um irmão na igreja chegou para mim e falou, pastor, quanto custa esse envelope nosso de oferta? Eu falei, irmão, alguma coisa aí, em torno de 10 centavos, talvez um pouquinho mais do que isso, 12. E eu lembro que ele falou assim, então é melhor ofertar hoje sem envelope, senão eu vou dar prejuízo. Ele estava só com a moedinha. Né? Isso mostra o quê, querido? Que o interesse de Deus nunca foi nas ofertas, porque esse texto de Marcos 2 diz que alguns ricos estavam depositando grandes quantias. Só que Jesus diz que quem ofertou mais foi a viúva. Na verdade, ela chama a atenção do coração de Deus, querido, muito mais do que os ricos. Por quê? A Bíblia diz que os ricos davam do que lhes sobrava. É aqui que nós precisamos entender algo. E a Bíblia diz que essa mulher deu tudo o que ela tinha para o seu sustento. Querido, quando nós estamos falando de honra, de distinção, né, de fazer a diferença, essa mulher coloca Deus em primeiro lugar. Ela diz, eu abro mão de uma última refeição, se for o caso, mas eu coloco o Senhor na frente. Os ricos, apesar de estarem dando quantidades grandes, a Bíblia diz, davam da sobra. Quer dizer, eles gastaram consigo mesmo, fizeram tudo o que queria, de repente olha para trás, sobrou alguma coisa, sobrou. Então dá para Deus. Isso mostra que Deus já não era prioridade. Deus já não tinha a primazia. E o texto está dizendo, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, com os primeiros frutos da tua renda. Em outras palavras, Deus está dizendo, antes de você comer do fruto do seu trabalho, me põe na frente. E essa diferença, querido, do que aconteceu com Caim e com Abel. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do rebanho. Quando a Bíblia fala de Caim, diz no fim de uns tempos. Apesar de uma versão dizer ao cabo de dias, o tempo ali não está definido. Não sabemos se são dias, se são semanas ou até meses. Mas o fato é que, enquanto Abel decidiu não comer do fruto do seu trabalho e colocar Deus em primeiro lugar, para só então comer, Caim aproveitou aquilo tudo no fim e dizer, tem alguma coisa aí, vamos me entregar para Deus. Eu fico olhando para isso e fica evidente para mim, querido, que Deus não está interessado na oferta. O que Deus espera de cada um de nós é uma atitude de honra. Você pode dizer amém? E nós precisamos entender, querido, que essa atitude de honra, ela não deve só nos levar a expressar o lugar correto que Deus tem, mas eu acredito que existe por trás disso, querido, uma visão de adoração. Eu acho que foi em janeiro de 2000, eu fui ministrar em Gana, na África Ocidental, e eu lembro assim que logo no dia que nós chegamos, nos pegaram no aeroporto, nós fomos direto para uma vigília de oração. Eu estava empolgado, minha primeira vez na África, aquele povo, né, vestido de uma forma tão diferente, cantando não só no inglês, né, que é a língua do país, mas em várias línguas e dialetos, aquilo, né, estava tudo uma festa, a gente, apesar de cansado, ter ido direto para a vigília, eu fiquei muito empolgado com tudo aquilo. Mas no meio da vigília, alguém parou, interrompeu a vigília e levantou uma oferta. Irmãos, eu nunca tinha visto uma oferta numa vigília. Mas tinha acabado de chegar, estava feliz, empolgado com tudo, né? Passei a mão na maior nota que eu achei, né? Tinha trocado o real por dólar, o dólar pelo CDI, que é a moeda deles, nem sabia quanto era, mas peguei a maior nota, né? E fui empolgado lá e entreguei na oferta. No dia seguinte, na quinta-feira, a gente vai para o que supostamente era um treinamento de líderes. E os irmãos levantaram oferta, eu já dei um pouco menos. Na sexta-feira, então, começou na quarta-noite, isso foi na quinta. Na sexta de manhã tinha uma reunião só para pastores. Pensei, nós os pastores somos isentos, né? Que é nada, oferta. E assim foi até o domingo. Irmãos, só no culto de domingo eles levantaram quatro ofertas diferentes. E sabe o que era assustador? Ninguém ficava na cadeira. Todo mundo em cada oferta, não só ia à frente, mas eles iam dançando, fazendo uma festa. Mas, irmãos, olha que terminou o culto, eu estava assim, aborrecido. Eu peguei um dos pastores da equipe, no final da reunião, falei, olha, você já esteve no Brasil com o seu pastor. Você sabe que, embora chamam a gente terceiro mundo, nós somos terceiro mundo um pouquinho melhor que vocês. Ele olhou para mim já, acho que um pouco assustado com a minha colocação, falou, onde que você quer chegar com isso? Eu falei que mesmo lá, a gente tendo uma condição econômica e financeira melhor que vocês, falei, você esteve na nossa igreja. A gente só oferta e contribui no culto de domingo, nas outras reuniões da semana não. Ele falou, por que não? Eu falei, porque ninguém aguenta ficar contribuindo tanto que nem vocês estão fazendo aqui com a gente. Falei, eu cheguei quarta, já estou quase quebrado. Eu falei, quem que aguenta ficar ofertando tudo quanto é reunião do jeito que vocês fazem? E ele me olhou assustado. E ele me perguntou o seguinte, vocês têm quantas reuniões por semana? Eu falei, umas três. Ele falou, e só oferta no domingo? Eu falei, sim. Ele falou, nas outras reuniões, vocês têm um tempo de louvor e adoração? Eu falei, isso tem. Ele falou, esse é o seu problema. Eu falei, meu problema é adorar? Ele falou, não, o seu problema é que você não entendeu que as nossas ofertas são parte da nossa adoração a Deus. Ele falou, Luciano, desde a velha aliança, Deus dizia, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ele disse, você acha que nós colocamos oferta em toda reunião porque nós queremos arrecadar mais? Eu falei, se não for por isso, seria por quê? Ele fez aquele gesto universal, que não precisa de tradução, né? Balançando a cabeça. Tipo assim, pobrezinho, esse não entendeu, foi nada. Ele falou, Luciano, o que nós ensinamos ao nosso povo aqui é o seguinte, você tem cinco reuniões para ir na semana, tem só, vou forçar aqui o câmbio, R$5 para ofertar, em vez de entregar cinco numa reunião e nada nas outras, troque em cinco de um, entregue um a cada reunião. Eu falei, no fim não dá na mesma? Eu falei, para a contabilidade, sim, criatura. Mas para o efeito de adoração. Nós queremos que todo mundo traga alguma coisa a cada reunião. Ele falou, nós não estamos tentando fazer o povo ofertar mais. Nós estamos tentando aumentar a quantidade a ser entregue. Nós estamos tentando criar neles uma mentalidade que a cada momento eles devem entender que isso é parte do nosso culto e da nossa adoração a Deus. E minha vontade depois disso era dizer para ele, desculpa a vergonha que eu passei. Sabe, queridos, há uma visão de adoração por trás das finanças que a gente não compreendeu ainda. Quando Jesus é introduzido no mundo, como homem, após o seu nascimento, irmãos, é inevitável que no momento desse houvesse adoração. A Bíblia diz que os pastores, e só estamos falando do que foi visto, né? Não sabemos tudo o que aconteceu. Mas os pastores no campo em Belém vêem um coral, uma milícia de anjos, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Irmão, eu vou pagar qualquer valor de ingresso para assistir esse coral cantando. Eu lhe garanto, deve ter sido um espetáculo e tanto. Agora, não foi o único tipo de adoração nesse momento com a chegada de Jesus. A Bíblia fala daqueles reis magos que vieram trazendo ouro, incenso e mirra. Porque a visão completa de adoração, querido, não é só o que falamos, nem só o que cantamos, mas envolve muito, querido, essa questão da adoração com os bens. Quando Moisés vai a Faraó dizendo, deixa meu povo ir, e há uma figura de redenção muito forte por trás dessa libertação de Israel do Egito, nós precisamos entender que na tipologia bíblica, Faraó é uma figura de Satanás. Né? A ação de Moisés levando o povo à libertação é uma figura da nossa redenção. Quando aquele povo, num só dia, deixa de ser escravo, de pertencer a Faraó para se tornar o povo, né, de Deus. E interessante que em Êxodo 19, o que Deus fala sobre a nação de Israel no Sinai, é o que Pedro aplica sobre nós, lá em 1 Pedro 2,9, quando diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O cordeiro imolado, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele chama de Cristo, ele chama Cristo de nossa Páscoa, o nosso cordeiro pascal. Há uma figura por trás disso. Agora, qual o propósito da redenção? O propósito da redenção é nos levar a um lugar de intimidade, comunhão com Deus. E nós precisamos destacar a adoração. Porque Moisés chega para Faraó e diz, deixa meu povo ir para que me adore. E nós não vemos isso só nessa figura. Na tipologia bíblica, por exemplo, a profecia de Zacarias, o pai de João Batista, foi qual? Para que libertos das mãos dos nossos inimigos o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O propósito da libertação sempre foi a adoração. Só que Faraó, ele contesta Moisés por pelo menos 4 vezes, tentando oferecer o que eu chamo de algumas contrapropostas. Ele diz, para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés não aceita, não negocia e vem, ele praga em cima e diz, então tá bom, pode sair do Egito, só não vá muito longe. Querido, o Egito é uma figura do mundo, de um lugar de pecado, e eu vejo que o diabo, nessa figura de Moisés, na tipologia, está tentando comprometer a consagração daqueles que estariam sendo libertos para um propósito. Porque o que ele tenta, querido, sempre é impedir que a gente adore. Quando ele não consegue impedir de adorar, ele vai tentar anular a nossa adoração. Então, por exemplo, quando Moisés chega e diz, deixa meu povo ir para que me adore, a Bíblia diz que Faraó encheu o povo de serviço. Aliás, parece que ele não mudou de estratégia até hoje. E disse, vocês devem estar ociosos para estar pensando em adoração. Eu vou encher vocês de serviço para vocês não terem tempo de pensar nisso. Então, a primeira tentativa é, eu vou impedir de adorar. Quando não conseguiu impedir de adorar, ele tenta fazer o quê? Anular a adoração. Em Marcos, no capítulo 6... no capítulo 7, Jesus citando o profeta Isaías, diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí diz assim, em vão me adoram. Ele chama isso, querido, não de uma adoração falsa, ou diz isso não é adoração, mas ele chama de uma adoração inútil, em vão. Porque quando a adoração, querido, que nós estamos praticando, ela quebra os princípios, o modelo, a forma que Deus estabeleceu, ela se torna inútil, ela perde o valor. Então, quando o Faraó diz, para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Ele está tentando anular a adoração. Mas a adoração, querido, não é para escravos. A adoração é para livres. Você pode dizer amém? Então, Moisés posiciona e diz, de jeito nenhum, nós vamos sair. Então, tá, só não vai muito longe. Eu vejo isso, querido, na vida das pessoas. Eu digo que o difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. Tem gente que mesmo tendo saído, ele não desliga, ele mantém contato, isso, querido, anula a adoração. Agora, Moisés não aceitou nenhuma dessas propostas, aí vem a terceira, quem que vai? Moisés diz, como quem vai? Todo mundo vai. Ele falou, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Quando o diabo não consegue, querido, tentar amarrar nossa adoração no terreno de consagração, ele vai tentar bagunçar a coisa na dimensão de família. Mas eu louvo a Deus porque é um grande mover do Senhor, fazendo com que muitos se levantem hoje dizendo como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente que não está negociando isso, nós vamos adorar em família, nós vamos conduzir as nossas famílias aos pés do Senhor. Quando Moisés não aceita essa contraproposta, vem mais praga, Faraó diz, então tá bom. Agora, a última contraproposta, a última carta na manga, ele diz, então tá bom, não precisa ser no Egito, nem por perto, pode ir às famílias, mas aí ele diz assim, mas os rebanhos ficam. É como se ele dissesse, se eu não consigo atrapalhar a consagração de vocês, nem interferir na família. Eu, pelo menos, vou interferir para que vocês não adorem a Deus com seus bens. Irmãos, isso tem que ser algo que a gente perceba que é muito forte no reino do Espírito. O diabo diz, não brigo mais pela sua consagração nem pela sua família, desde que eu te impeça de adorar a Deus com seus bens. Eu não sei te explicar, querido, qual o mistério dessa adoração com os bens. Mas eu quero te dizer, nem no reino das trevas, que eles conhecem os princípios espirituais, você vai achar numa encruzilhada um despacho sem oferenda. Existe alguma coisa por trás dessa adoração que é acompanhada com os bens, mais forte do que o que a gente tem imaginado e entendido. Agora, quando Deus falou, eu quero que vocês me deem honra, é evidente que Ele quer honra. Mas Ele diz, eu quero honra nessa área. Isaías diz, se povo me honra com os lábios. Quando eu e você estamos declarando algo a Deus, cantando, é uma honra com os lábios. Deus também quer isso. Sacrifício de louvores, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Mas Ele diz, eu quero honra nessa área. Por que nessa área? Além de todo esse mistério mais profundo que a nossa compreensão, eu acredito que nós precisamos entender algo, querido. Eu acredito que o dinheiro, as questões materiais em si, elas não são o problema. Eu já vi muita gente distorcer aquele texto da Bíblia. O dinheiro é a raiz de todos os males. Eu digo, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O irmão falou para mim, qual a diferença? Eu falei, a diferença é que você pode não ter dinheiro nenhum e ainda pode ter o amor ao dinheiro no coração. Eu falei, você pode estar mais quebrado que arroz de terceira, né? Naquele estado que se chama a mulher de meu bem, o banco confisca, tão feio que já está a coisa. Mas ainda, além de quebrado e falido, você tem a raiz de todos os males. Agora, alguém pode ter o dinheiro e não ter o amor ao dinheiro. Então aqui, querido, não quero fazer apologia a ter o dinheiro, mas eu entendo que nós precisamos reconhecer que o problema não é o dinheiro em si, mas é uma relação errada com ele. Porque o Salmo 62:10 diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. O texto não diz se a sua riqueza aumenta, jogue fora. Tem crente que parece crer nisso. De vez em quando digo, ei, eu quero te ajudar, vou ajudar você a se esvaziar do que tem, né? Nós vamos dar um destino para esse negócio. Mas o texto mostra, querido, que o problema é o coração. Eu gosto de uma frase que eu li num livro do Kenneth Hagin, muitos anos atrás, e ele diz, errado não é quando o crente tem o dinheiro, errado é quando o dinheiro tem o crente. Aí a confusão está feita. Agora, nós não podemos deixar de admitir, querido, que ainda que o problema não seja o dinheiro em si, mas a relação com ele, que isso é uma questão delicada para o ser humano, essa relação. Jesus disse assim, vocês não podem servir a dois senhores, não pode servir a Deus e às riquezas. A única coisa chamada na Bíblia de um senhor que concorre com o senhorio de Deus no coração do homem é o dinheiro, ou a relação errada com o dinheiro. Na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Na hora de interpretar os espinhos, ele fala os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pensa num trem. Acho que ficou bem mineiro essa, né? Pensa num trem. Eu me criei em Campinas, estado de São Paulo, irmãos, ali pertinho do sul de Minas, tinha muita influência. E eu só tenho uma coisa que eu não entendo, que eu preciso que vocês, mineiros, me ajudem. Por que que tudo quanto é coisa o mineiro chama de trem e o trem ele chama de coisa? O mineiro está na estação ferroviária, o trem aparece, fala para a mulher, pega os trem que a coisa está chegando. Se alguém depois só puder me explicar isso, né? Mas pensa num trem que tem o poder de afetar, querido, de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de alguém. É uma relação errada com o dinheiro. Paulo escreve em Colossenses 3:5, ele diz que a avareza é idolatria. A pessoa pegar demais a isso tem um falso Deus, um ídolo na sua vida. Então, é evidente que nós estamos diante de algo, querido, que é delicado. E quando Deus diz, eu quero que você me honre nessa área, o interesse de Deus, querido, não era pegar o meu e o seu dinheiro. O interesse de Deus nunca foi na oferta que nós vamos entregar. Tanto que ele diz o seguinte, se você me honrar com os seus bens, eu vou te honrar de volta na mesma área que você está me honrando. O Senhor diz, eu vou encher os seus celeiros, eu vou fazer transbordar os seus lagares, porque Deus não quer tirar o que eu e você temos. O que Deus quer, querido, é controlar o meu e o seu coração numa área que se mostra extremamente delicada. Então, o que Deus propôs aqui em Provérbios 3 não é uma barganha. Bom, então, se Deus honra aqueles que o honram, porque esse é um princípio. 1 Samuel 2:30, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então Deus está dizendo, se você me honrar nas finanças, eu te honro de volta, aí eu vou honrar Deus nessa área para ser honrado de volta. Alguns leem isso como uma barganha. Não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo, se você chegar a um lugar de maturidade, onde o dinheiro não ocupa nenhum lugar especial no seu coração, mas você me manteve acima, Deus diz, por achar em você um coração vacinado, eu posso lhe dar muito mais sem ter medo de lhe perder. O que está em questão, querido, tem muito a ver, né, com um lugar que Deus quer preservar. Esse primeiro lugar que pertence a Deus vem sofrendo concorrência há muito tempo. O grande problema da rebelião de Satanás foi assentar num lugar que não pertencia a ele. E hoje, querido, ele vive tentando roubar no coração dos homens um lugar que pertence a Deus. Como as pessoas não darão diretamente a ele, o diabo trabalha com determinados substitutos para isso. E nós podemos nos relacionar de forma errada com os recursos a ponto de deixarmos de dar a Deus. Eu comecei a perceber na Bíblia que o importante, querido, não é o que é feito com a oferta. Isso mostra que o interesse de Deus também nunca foi na oferta. Em Malaquias, esse texto que nós lemos, capítulo 1, é interessante que quando o Senhor começa a falar dessas pessoas que estavam trazendo o animal que não era perfeito, cego, manco, dilacerado, eu fico pensando, querido, o que que levou esses judeus a fazer o que eles estavam fazendo? Eu não creio que é porque era um bando de desviado que não estava nem aí com Deus, senão eles não estariam era nem ofertando. Mas em algum momento, querido, eles começam a processar e pensar sobre o assunto de forma errada. Porque o que que virava o sacrifício? Churrasco. Cá entre nós, né? O altar do holocausto era uma grande churrasqueira, com grelha e tudo. A carne que era ali assada, temperada, salgada, né? Ela era comida, uma parte pertencia ao sacerdote e à sua família, mas o restante era da família do ofertante. Quando a Bíblia diz que Ana, né, ela tinha porção dobrada na hora que Eucana dividia, né, ali a comida, está falando da porção do sacrifício, de quando eles subiam uma vez, né, ao ano para sacrificar diante do Senhor. Então, o que que virava aquilo? Na cabeça do povo, churrasco. Não era Deus que descia a comer. Eu imagino que aquele judeu, às vezes, na hora de ofertar, pensava, esse animalzinho bom que eu tenho, o perfeito, lá fora, no mercado, ele pega um preço bom. Esse manquinho, esse dilacerado, que algum animal tentou atacar, nós salvamos, agora ficou meio estragadinho, né? Ele não pega preço na hora de vender lá fora. Só que vai virar churrasco mesmo. Qual a diferença de queimar esse bichinho ou aquele? Tenta imaginar, querido, um pedaço de picanha agora na sua frente, aleluia. Falar isso antes do almoço é um perigo. Eu sempre que eu dou esse exemplo, é impressionante, eu tenho a visão da picanha. Diz que pregação de gordo é cheio de exemplo de comida, né? Tenta imaginar um pedaço de picanha, aleluia, na sua frente. Você cortando aquilo, não sei como você gosta, né? Mas aquilo que você mais gosta, você põe na boca. Aleluia. Aí você, só de saborear aquilo, você diz assim, pena que o bichinho era cego. Irmãos, eu já tive, graças a Deus eu estou sendo hoje liberto da Coca-Cola, tirando uma recaída que o Sóstenes provocou ontem. Já estava não sei quantos dias. Mas teve uma época que eu, com esse relacionamento errado com a Coca-Cola e meu paladar de gordo, que tem superpoderes, eu lembro que eu dizia para o pessoal o seguinte, eu digo, ó, me traga um copo de Coca-Cola, eu tomo só um golinho do que está ali. Eu falava para o pessoal, eu digo para vocês a embalagem de onde veio. Se era vidro, plástico mole, plástico duro ou lata. Alguém falou, e a máquina? Não, a máquina é covardia, qualquer um sabe a diferença. E eu falei isso uma vez numa pregação, e quando terminou o culto, cheguei na casa que a gente ia ter a refeição junto, o pastor já tinha providenciado a hora da verdade, o momento do teste, o tira-teima. Quando eu cheguei, abriu assim, aquele povo saiu de perto da mesa, tinha um copo de Coca-Cola na mesa, e eles falaram, agora nós queremos ver. Eu peguei o copo, dei um golinho, eu falei para eles, gente, a Coca é de uma garrafa PET de 2 litros, ainda metido, falei de cor o código de barra que eu tinha decorado, eles ficaram achando que eu sabia o código de barra pelo gosto da Coca. Eu falei, mas esse pinguinho de Pepsi Twist Light que vocês colocaram tem nada a ver. O povo, não é possível. Isso é revelação, ninguém pode saber. Eu falei, gente, superpoderes no paladar. Agora, nem com esses superpoderes eu conseguiria, provando a picanha, saber se o bichinho de onde veio a carne era cego ou não, porque não faz a menor diferença. Agora, eu quero te dizer algo, querido. Quando Deus falou que queria o melhor animal do sacrifício, ele não estava pensando o que seria feito com ele. E nem quando o assunto é oferta, querido, nunca é o que será feito com isso. Mas sim a disposição do coração de dizer: Deus, independente de ter alguma utilidade prática ou não entregar isso. Irmão, tinha, por exemplo, quando falamos das primícias, dos animais, Deus disse: se for um animal puro para o sacrifício, vocês vão pegar ali a primícia desse animal, né, o primogênito, e vão sacrificar. Se fosse um animal impuro, como por exemplo o jumento, e não podia ser sacrificado no altar, Deus disse: ou você resgata ele, entregando o animal puro no lugar, ou você quebra o pescoço dele. Deus está dizendo: mata esse bicho, não vai nem ser sacrificado. Deus está dizendo que vai ser feito com ele é o que é menos importante. Importante é que você não fique com algo que pertence ao Senhor e que deveria no seu coração estar expressando algo para ele. Uma das ofertas, querido, que Jesus mais exaltou na Bíblia, em Marcos 14, a oferta de Maria de Betânia. Quando você olha para isso, o que foi feito daquela oferta? Em termos práticos, nós podemos até pegar o aspecto espiritual, profético. Jesus diz: ela ungiu meu corpo para a sepultura. Mas temos, né? Se você tentar olhar de forma prática, a turma volta, olhou aquilo e falou: é um desperdício. Porque a mulher estragou tudo, querido. Ela estragou, inclusive, o frasco. Não deixou aproveitar nem o vaso de alabastro. Agora, o que ela fez não é só o valor do perfume no sentido material. Alguém olhou e, calculando depressa, né? Alguém olhou e disse assim: para fazer dinheiro rápido com esse perfume de segunda mão, ele diz assim, poderia ser vendido por mais de 300 denários. Eu não sei quanto mais, se é 315, 330, 350. Eu acho que fosse mais 350, alguém já falaria quase 400, né? Mas vamos ficar só com o número 300 denários. O denário, querido, era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias e descansava o sétimo. Então ele ganhava 6 denários por semana. Todos os 12 meses do ano tinham 30 dias para eles, exatos. Você tira a média de 4 sábados por mês, a média de salário era 26 denários. Se você ainda tentar jogar um feriado aqui ou lá, você vai chegar a um salário anual numa média de 300 denários. O que aquela mulher entregou, querido, era o equivalente a um ano de salário integral, sim, a pessoa ter gastado nada, juntasse um ano. Isso falando do que poderia vender. Com certeza custou mais do que isso. Então, embora nós temos uma oferta financeiramente falando alto, aparentemente, querido, a utilização daquilo, a turma olha e diz: foi um desperdício. No entanto, Jesus diz assim: aonde for pregado o evangelho, no mundo inteiro, em todos os lugares, em todas as épocas, ele diz: eu quero que o que essa mulher fez seja contado para todo mundo. Jesus diz: aonde um discípulo meu for formado, ele tem que tomar conhecimento dessa história. Por quê? Existe algo por trás disso, querido, que se tornou um padrão para todos nós. A disposição nossa de entregar a Deus o melhor, que ele não tem a ver com aquilo que será feito. Irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 6, a Bíblia, de forma honesta, diz que Judas era o tesoureiro do grupo, e ele era ladrão. A Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa. Primeiro escândalo, né, da história da igreja começou na equipe de Jesus, com o tesoureiro de Jesus. Lucas 8 fala que algumas mulheres ricas que acompanhavam Jesus contribuíam para o seu ministério. Então, esse texto nos dá a entender que as pessoas ofertavam para o ministério de Jesus. O dinheiro que chegava na bolsa de Judas eram contribuições. Agora, vamos pensar o seguinte: se o importante é o que fosse feito com a oferta, então quando Judas pegou lá, né, a oferta que alguém entregou, e ele meteu a mão e desviou aquilo, então a pessoa teria perdido a sua oferta. Mas, querido, para Deus o que conta não é o que é feito com a sua oferta, é o coração que você tem na hora de entregar aquilo. Quem administra errado o que é sagrado vai pagar caro por isso, como Judas pagou, você pode ter certeza. Eu não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma atitude errada. Irmãos, pensa no negócio sério, é brincar com esse dinheiro santo, consagrado a Deus. Mas o que Deus está dizendo é que, independente do que for feito, querido, é o seu coração. Agora, se você pensar comigo, às vezes, dependendo do que vai ser feito, a gente se empolga mais ou menos. Quando começamos a nossa igreja lá em Curitiba, eu lembro assim, que a gente teve que tomar uma decisão. A gente ia ter que isolar toda e qualquer saída de som para poupar os vizinhos. Irmão, nem eu queria ser vizinho da minha igreja. Então, assim, ninguém merece. Eu falei, nós vamos ter que isolar isso, a saída de som. Obrigatoriamente, nós vamos ter que climatizar o ambiente. E apesar de Curitiba ser uma cidade assim mais fresca a temperatura, eu estou conversando com o povo, querido, numa tarde de dezembro, já assim com o horário de verão. Então, nós estamos 5 e pouco da tarde, né, debaixo de uma chapa quente de zinco. E eu estou falando para os irmãos que nós vamos ter que colocar o ar-condicionado. Aí eu fiz esse comentário, falei, essa semana eu comentei isso com alguém, e falei, cara, é muito caro, é um passo muito grande para a gente dar. Mas a pessoa falou, não, pastor, você não tem que pensar em quantos mil reais, você tem que pensar em quantas pessoas podem te dar mil reais, considerando que ainda dá para fazer esse negócio parcelado. E ele falou, eu sou o primeiro. Um dos pastores da equipe estava do lado dele, falou, eu sou o segundo. Outros dos pastores da minha equipe do lado falou, eu sou o terceiro. Foi bom, eu também entro, eu estou contando isso na igreja. A hora que falei isso, um ergue a mão, eu também, outro eu também, eu tive que parar. Né? Falei, não, vamos resolver isso agora. Mas, irmãos, nunca foi tão fácil botar um ar-condicionado na igreja como aquele dia, que aquela turma estava naquele calor, debaixo daquela chapa quente. Irmãos, cá entre nós, Deus precisa de ar-condicionado? Hã? Não. A gente dizer que deu uma oferta, que nós estamos fazendo algo para Deus, nós estamos melhorando nosso clube. Fala sério. É para a gente isso. Né? Então, num momento como esse, é lógico que a gente se empolga. Só que às vezes eu estou lá diante da igreja, irmãos, nós precisamos levantar uma oferta missionária, né? Temos lá os missionários lá na África, na frente do trabalho, tem uns irmãos assim, quase assobiando, olhando para o teto com a cara de quem mandou ir, tem nada a ver com isso. Porque dependendo do que vai ser feito com o dinheiro, é interessante ou não. E nós precisamos entrar num lugar em Deus, querido, onde a motivação do coração seja, essa é uma oportunidade que eu tenho para exaltar a Deus, para honrar a Deus, para fazer distinção, para dizer, Deus, você é mais importante do que qualquer coisa de cunho material, financeiro ou de qualquer, né, assunto relacionado. Eu comecei a entender, querido, que o propósito de Deus com as nossas contribuições é, antes de tudo, uma visão de adoração. Eu, desde pequenininho, aprendi que a contribuição era para a manutenção da casa de Deus. Hoje eu digo que esse não é o propósito, esse é o efeito colateral. Isso é mera consequência. O propósito, querido, é não só adorar a Deus, mas manter uma atitude, uma visão correta no coração. O dia que Deus me deu essa mensagem, eu tinha sido escalado para pregar, pastoreava na cidade de Guarapuava na época, e nós estávamos com um projeto de construção que tinha chegado assim no fim. Acabaram todos os recursos, tudo que a gente podia, né, ter feito. E numa decisão, numa reunião do presbitério, onde a gente tinha que tomar uma decisão administrativa, alguém disse, é melhor a gente parar a construção até ter recurso para retomar. E alguém falou, mas antes de parar, será que a gente não pode lançar um último desafio, né, para o pessoal, dizendo que está, tá, se alguém quiser ou puder fazer algo, e a gente decide depois parar? Então, tá bom, nós vamos falar no próximo culto, antes de tomar a decisão de parar. Se houver alguma resposta, a gente continua, se não, a gente para. Por conta de que tinha que lançar o desafio, eu lembro que o nosso pastor, né, ele perguntou, alguém tem de Deus alguma palavra no coração ligada a esse assunto, que queira aproveitar esse momento para encorajá-los, né, trazendo uma instrução bíblica. Essa época, querido, eu morria de vergonha de falar de dinheiro. Eu me lembro que quando ele perguntou, está todo mundo quieto, até que um quebra o silêncio e é apoiado pelos outros, né? Um dos nossos pastores disse, o Luciano tem a palavra já faz alguns meses, só que ele não está querendo pregar. O senhor, é verdade, eu sei que em segundos o pastor Herod vira para mim e diz, está escalado para pregar no próximo domingo. E eu fiquei apavorado, irmãos, hoje eu ensino muito nessa área, mas na época eu morri de vergonha, eu não conseguia entender o quanto esse assunto era importante. Querido, em praticamente quase metade das parábolas de Jesus, ele toca no assunto de dinheiro ou recursos materiais. A Bíblia fala mais quase sobre dinheiro do que sobre salvação. É um assunto que é muito abordado, porque a gente tem que aprender a relacionar da forma correta. Mas eu estou lá orando, buscando a Deus, porque eu tinha uma palavra específica, eu só não tinha, né, o que era o meu texto base. Eu gosto de selecionar com muito cuidado o ponto de partida da mensagem. Porque eu acho que era ainda adolescente, um dia eu estava lendo lá a Bíblia, né, e disse quando Filipe aborda aquele etíope na carruagem, diz assim, começando dessa escritura, ele anunciou a Jesus. enfiei na minha cabeça que a gente sempre tem que começar de uma escritura, né? E eu estava lá, falei, Deus, eu tenho a palavra toda, só falta o texto base. Eu estou orando só pelo texto base, não estou orando por mais nada. De repente o Senhor falou comigo, Provérbios 3, 9 e 10. Quando eu abri e li esse texto, falei, esse é o texto. E na hora o Espírito Santo falou comigo de uma forma não convencional, não parecia Deus falando. Ele disse assim, se você pensa que vai usar o meu texto para pregar a sua mensagem, você está muito enganado. Eu levei um susto, falei, eu estava pedindo isso o tempo todo. O Senhor disse, não, o que eu estou te dando não é o texto que você estava pedindo. Nós vamos começar algumas coisas, a consertar algumas coisas. E, querido, eu fui muito confrontado por Deus. Porque naquele dia o Senhor me disse, você tem me roubado a adoração que eu deveria receber do meu povo, e você tem roubado o seu povo, o seu rebanho, da dimensão de bênção que eles poderiam estar experimentando se fizesse a coisa certa, do jeito certo. O Senhor me disse, o propósito da contribuição não são os projetos. Eu falei, o projeto é seu, não é meu, querendo me defender, né? Isso não é para mim. Ele diz, o propósito não são os projetos. Sabe que ninguém deveria contribuir por causa do projeto. É lógico que os projetos nos são confiados por Deus. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos Deus levantando pessoas com projetos que receberam do Senhor e os outros apoiando. Mas essa não deve ser a motivação, essa não é a essência da contribuição. Eu lembro que o Senhor começou a falar ao meu coração, eu quero que você ensine as pessoas a me darem honra, não me darem oferta. Deus disse, porque se não for da honra, não precisa trazer nada. E naquele momento, minha cabeça de empreendedor, de administrador, dizia, mesmo se ele vier tristinho, deixe que traga. Mesmo se eles não tiverem na mão empolgação, deixe que traga. Mas naquele momento, quando Deus começou a me ensinar, querido, essa questão de honra, eu quero te dizer, isso foi um marco, um divisor, não só no meu ministério, na maneira de lidar com isso, mas na minha vida pessoal. E de lá para cá, querido, eu não só comecei a procurar tratar desse assunto, ministerialmente, de forma diferente, mas na minha vida pessoal. A cada oportunidade, eu quero honrar o Senhor com aquilo que Ele me confiou. E honra, querido, não é só com aquilo que você entrega. Não é só com a primícia da renda, é com todos os bens. Então, a maneira como você vai ser um bom mordomo sobre o que Deus lhe confiou, a maneira como você negocia e usa com o seu dinheiro no dia a dia, tudo isso deve refletir honra. Na hora de você escolher o caminho de honestidade e integridade, você está honrando ao Senhor. Você está colocando Deus acima do dinheiro e dizendo, eu não aceito nenhum outro tipo de lucro que me leve a ferir ou afastar Deus dessa história. Quando você usa aquilo que Deus lhe confiou, né, sendo hospitaleiro, abençoando os seus irmãos, você está honrando a Deus. Nós não honramos a Deus só com a parte que nós entregamos. E à medida que nós começamos a entrar, querido, nesse lugar de honra, eu acredito que nós alcançamos algo especial em relação ao coração de Deus, mas também desatamos sobre as nossas vidas o princípio e a colheita que nós estamos ontem, que é a recompensa da honra. O Senhor diz, eu honro aqueles que me honram. Então Deus está dizendo, se você me honrar com seus bens, eu vou encher os seus celeiros, eu vou transbordar os seus lagares. Eu descobri, querido, que o que traz essa bênção material não é o simples fato de dar, mas é o coração com que a gente faz isso. Eu tenho conhecido gente, querido, que oferta, mas não está conseguindo resultado com isso, porque o coração não é correto. Uma vez fui almoçar na casa de um empresário, estava pregando uma igreja, o pastor falou, olha, amanhã nós vamos almoçar na casa de um irmão. Falei, amém. Quando nós estamos chegando, eu percebi que não era bem uma casa. Eu apelidei aquilo de uma pequena cidade. Pensa numa mansão. E eu já comecei a me preocupar, tentando lembrar as aulas da minha esposa Kelly sobre etiqueta. Ela vive dizendo, você não pode ser tão esculhambado, meu bem. Você tem que aprender a se comportar um pouquinho melhor em alguns lugares. Eu estou tentando. Quando eu vejo, então, aquele monte de prata, talher, eu fico, meu Deus, é de dentro para fora, é de fora para dentro, é daqui para lá. Mas eu estava assim, decidido, hoje eu vou me comportar. E aí, quando eu tomei essa decisão, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você entregue uma palavra para o seu anfitrião. Eu pensei, tomara que seja boa, que eu fique tudo bem comportadinho aqui hoje. E o Senhor falou comigo, eu quero que você diga isso para ele. E eu virei para ele e falei, olha, Deus me disse que você tem feito uma pergunta para ele repetidas vezes nos últimos anos em oração. Sua pergunta é, por que que o seu irmão, que é o seu sócio, ele é dono de uma rede de lojas por todo o país, por que que o seu irmão, que é o seu sócio, que ganha exatamente a mesma coisa que você, mas não é crente, não oferta, não contribui como você, não honra a Deus como você, por que ele prospera mais do que você? hora que eu falei isso, ele levou até um susto, diz, é verdade. Nós somos sócios meio a meio, dividimos exatamente tudo, ele prospera mais do que eu, e eu estou honrando ao Senhor. Aí eu falei para ele, Deus mandou te dar essa resposta meio fatiada em algumas partes. A primeira delas que Deus mandou te dizer é o seguinte, não é porque você é crente e que você contribui na casa de Deus que você tem o direito de ser um mau administrador com as suas finanças. Eu falei, se você conduzisse a sua empresa do jeito que você conduz suas finanças pessoais, você tinha quebrado há muito tempo. A hora que eu falei isso, a mulher do lado, fala a Deus. Não tem coisa melhor para um profeta ouvir do que a mulher do cara dizendo, fala a Deus. Tipo, ah, até que enfim alguém veio falar isso para ele. Aí eu falei, a segunda coisa que Deus mandou te dizer é um versículo bíblico. Ele falou, qual? Eu falei, João 12:24. A Bíblia diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele falou, pastor, não entendi. Eu falei, eu lhe explico. Eu falei, você fica reivindicando diante de Deus a colheita de uma semente que nunca morreu. Eu falei, querido, quando você entrega a sua contribuição, você não consegue fazer isso com alegria. Você tem sido obediente ao que Deus mandou, mas você não tem o menor prazer em obedecer. Eu falei, quando chega dezembro, então, fim do ano, que você vai pegar ali do prolabore o seu 13º, as férias, e depois vai vir aquela poderosa distribuição de lucro. Eu falei, você só falta fazer um pranto, tipo um velório. Eu vou sentir tanto sua falta. Eu fiz uma cena, irmão. Esqueci que eu tinha que me comportar, fiz uma cena. Eu falei para ele, eu li um artigo muitos anos atrás sobre a descoberta da tumba de Tutancâmon ou Tutancamon? Qualquer um dos dois? Quem vota no Tutancâmon? Não, deixa para lá. No Tuta, o faraó Tuta, né? Para os íntimos. Eles enterravam esses homens com grandes, né, riquezas, acreditando que isso poderia ser utilizado do outro lado, com todo tipo de suprimento. Botava roupa, botava comida, botava, né, ouro. E foi encontrada uma quantidade enorme de trigo na tumba do faraó Tuta, para os íntimos. E quando fizeram uma pesquisa, eu acho que foi lá mesmo no Egito que foi feito, eles decidiram plantar algumas dessas sementes de trigo, porque como foi conservado um ambiente seco, aquilo nunca se estragou. Irmão, estamos falando de uma semente milenar que estava lá, né, e no momento que plantaram, ela brotou normalmente como qualquer outra. O que Jesus disse? Se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele não vai brotar. É só quando ele se estraga ali pela umidade e morre, é que ele, na verdade, vai brotar. Irmão, eu quero te dizer que a nossa oferta é algo parecido. Se ela não morrer para você, se você não abrir mão daquilo que você está entregando... Outro dia um jovem da igreja falou para mim, ele fez a conta de quantos de salada ele já podia ter comido com o dinheiro que ofertou. Eu falei para ele, você quer o dinheiro de volta? Porque sabe, querido, alguns parecem não desligar. Agora, quando a semente morre para você, no seu coração você não está mais nem aí com aquilo. Você realmente entrou num lugar de ter prazer naquilo que você está fazendo, para exaltar a Deus, para honrar o Senhor, para dizer que Ele vem em primeiro lugar. É nesse momento que a semente vai germinar e vai brotar em seu favor. Deus disse, se você me honrar, eu vou encher os seus celeiros e eu vou fazer transbordar os seus lagares. Isso era o quê, querido? A provisão. Hoje, a maioria de nós não tem celeiro nem lagar, né? Não está dependendo disso, mas havia uma mentalidade que era o quê? Eu planto, quando eu colho, eu estoco. Porque à medida que ia necessitando, a pessoa não só tirava do celeiro para comer, ela tirava para negociar e ela tinha o novo plantio garantido. Hoje em dia, querido, a gente vive uma mentalidade errada, que é a mentalidade do crédito. Primeiro a gente gasta, depois a gente vê como é que vai pagar. Eu tenho um pastor amigo que diz que hoje em dia só do cara estar zerado no banco já é prosperidade. Diz que se não tiver devendo já é prosperidade. Porque a nossa mentalidade se tornou algo tão errado. E quando Deus fala de celeiro cheio, que ele está dizendo o quê? Eu quero te dar a provisão antes da necessidade chegar. Eu não sei você, eu fico empolgado com isso. Nós precisamos entrar num lugar que a maioria dos cristãos ainda não está vivendo, em termos do que Deus pode fazer por nós. Entenda, querido, eu não estou falando de riqueza. Eu acho que o que tem faltado para a igreja hoje é uma visão correta de contentamento. Nós precisamos ter uma atitude, né, correta em relação a isso. Mas há um lugar do sobrenatural, dessa recompensa da honra que nós vamos experimentar quando nós tivermos a atitude correta. E eu quero te desafiar em relação a isso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu gostaria que a gente se colocasse em pé. Os irmãos estão lá em Contagem também. Eu gostaria de te desafiar nessa manhã, querido, a olhar para o seu próprio coração e se perguntar se a sua atitude, seja no dia a dia de mordomia das suas finanças, seja na hora de contribuição, se a sua atitude tem sido a de alguém que decidiu dar honra ao Senhor nessa área. Eu creio que nós precisamos entrar nesse lugar onde a gente saiba colocar Deus acima, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa material e financeira. Mas eu creio que se aproxima um tempo onde Deus quer restaurar um lugar de profunda adoração na igreja. Isso não tem a ver só com a nossa enologia, o estilo, né, das nossas músicas, a maneira como vai. Isso vai muito além disso. Tem a ver com o coração que realmente passa a estar profundamente inclinado para o Senhor. Eu creio que há um tempo onde Deus de fato quer restaurar, querido, o nosso coração. Eu já tive momentos onde eu não entendia o que Deus estava querendo comigo, onde Deus me pediu muita coisa financeira e a sensação que eu tinha é que Ele queria me esvaziar, que Ele queria arrancar o que eu tinha. Deus nunca quis esvaziar nenhum de nós, querido. Ele só quer conquistar um lugar no nosso coração, para que a partir do momento em que eu e você estejamos fascinados por essa primazia que pertence só a Ele, Deus diga: então eu posso agora encher celeiro, eu posso transbordar lagares, porque isso não vai corromper nem afastar essa pessoa de mim. Eu creio, querido, que é profético as declarações da palavra que diz que Deus iria tirar do ímpio e depositar na conta do justo. Eu creio que no tempo do fim vai haver transferência de riqueza, mas não vai ser qualquer justo, querido. A mensagem de prosperidade dos nossos dias, ela se tornou um grande veneno no meio da igreja. Porque o propósito de Deus não é fazer de nenhum de nós uma represa. Hoje a visão de muitos é: quanto mais eu tiver, melhor. Quanto mais eu segurar, melhor. Essa nunca foi a visão de Deus. Eu creio, querido, que nós precisamos entender algo que é mais profundo do que isso. Deus não quer que eu e você sejamos como uma represa. Eu creio que Ele quer que a gente seja como o leito de um rio. Água entra, água sai, não para de entrar, não para de sair. E nós nos tornamos canais por onde os recursos de Deus vão passar pela nossa vida, mas não com o propósito de pararem só na vida da gente. Eu creio que nós vamos chegar a um lugar, querido, onde vamos poder fazer muito, não só pelos nossos irmãos que têm necessidade, mas onde vamos poder financiar talvez a maior colheita de todos os tempos. Agora, a igreja não vai chegar a esse lugar sem entender essa visão de honra. Irmãos, nós não queremos honrar a Deus porque tem a recompensa. Nós precisamos entender que a recompensa só é possível porque a honra é o caminho que nos guarda para poder receber a recompensa sem se perder com isso. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar, os que nos acompanham pelo telão ali em Contagem, os que estão nos acompanhando pela internet, quem possa ter acesso a essa mensagem gravada, não importa como. Eu oro que um novo entendimento, Senhor, possa alcançar o coração de cada um, uma compreensão mais clara e profunda do Teu propósito, mesmo para quem já conhece, Senhor, a doutrina, a informação desses textos. Eu oro pela revelação. Eu oro por uma igreja, ó Deus, que desperte para Te adorar, não apenas com a voz e com os instrumentos, mas que entre no lugar profundo de adoração com os bens. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir perdão pelas muitas vezes em que não conseguimos encontrar este lugar de alegria na contribuição, em que cedemos mais à dúvida do que à fé na hora de tomar a decisão de Te obedecer e dizimar. Em momentos em que pensamos duas vezes antes de repartir com um irmão que precisava. Em momentos onde talvez o dinheiro controlou mais o nosso coração do que o Senhor mesmo e os seus princípios, nós te pedimos perdão. Nos colocamos debaixo do sangue de Jesus nessa manhã e recebemos pela fé o seu perdão. Mas eu oro, Espírito Santo, por um recomeço, por um novo tempo, onde possamos encontrar esse lugar não só de prazer na contribuição, mas de ver em cada oportunidade, Senhor, um momento onde possamos te honrar, onde possamos te adorar, onde possamos fazer algo pelo Senhor. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Eu sei que nós já tivemos nosso momento de ofertar ao Senhor, mas algo que eu percebo muito quando eu ensino sobre esse assunto, eu tenho feito isso bastante, é que muitas vezes o Senhor começa a despertar alguns corações para fazer algo diferente nessa área. Se você sentir isso da parte de Deus, eu quero que você tenha a liberdade de tanto poder honrar o Senhor, seja Ele te movendo a fazer algo aqui. Pode ser que Deus te incomode em relação a algo que não tem nada a ver com uma contribuição aqui. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que foram tocadas a perdoar alguém que lhe deve e não tem como pagar. Como quem diz: Senhor, eu quero fazer isso, é para você, é para te honrar. Eu tenho ouvido de pessoas que, enquanto nós estávamos falando, Deus começou a mexer com o coração dela. Abençoe aquele vizinho que está passando por necessidade. Socorra o irmão fulano. Às vezes, querido, nessa área financeira, o que Deus nos leva a praticar é honra. E nós precisamos entender, querido, essa questão de honra. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui para o Japão e eu comprei. Eu brinco que nós, os homens, a gente cresce e depois de ser menino a gente só muda os brinquedos. Eu pedi que me levasse numa loja da Apple em Nagoya, que eu queria comprar o meu primeiro Mac. Eles me levaram, eu comprei, eu estava todo feliz. No avião, eu xeretando, tentando mexer no meu Mac, tão feliz. Comecei: Senhor Jesus, obrigado pelo Mac que você me deu. Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo disse: eu quero, quando você voltar, você dê isso para o pastor fulano. Irmãos, era o único pastor da minha equipe que podia comprar um Mac, porque também é um empresário que Deus tem suprido. Eu pensei: se o Senhor me mandasse dar para qualquer um dos outros pastores da equipe que não pode comprar um Mac, eu ia entender. Mas logo fulano que pode. E eu estava assim, irmão, curtindo o brinquedo. Eu achei quase injusto. Além dele poder, eu falei: Deus, eu nem aproveitei. Ele pode, por que que eu tenho que dar para alguém que pode? Eu lembro que o Senhor falou algo comigo e disse: filho, eu quero que você honre esse pastor. Você começou a igreja na casa dele. Ele foi o primeiro discípulo seu na cidade. Ele está com você em tudo. E honra não é só para quem precisa. Preste atenção nisso, filho. Honra é para quem merece. Quando a Bíblia manda os filhos honrar os pais, não é só dar algo material para os pais na velhice, se eles tiver falta. Honra não é para quem precisa, querido, é para quem merece. É lógico, se eles precisam, nossa obrigação aumenta. E nós precisamos entender, querido, que a honra vai além disso. Senão, honrar o Senhor com os nossos bens, a gente só faria quando tem necessidade. E tem momentos que não tem mais necessidade. Pode ser que Deus mova o seu coração no sentido de você abençoar alguém, querido, que não precisa. O duro foi que depois que eu entreguei o Mac para aquele meu pastor, e toda vez que ele ia pregar, ele virava o Mac na minha direção, assim, só para me provocar ainda. E eu levou um tempinho para eu conseguir outro. Mas sabe, ele um dia testemunhou, ele falou: eu podia ter um Mac, mas tomar o seu primeiro Mac, sabendo o valor que você dá a isso, me fez sentir tão especial. E diz: não só para você. Ele falou: porque eu sei que você só fez porque Deus mandou. Talvez Deus não mandasse, não faria. Ele falou: me fez me sentir importante ante Deus. Eu creio que nessa manhã, querido, há um ambiente profético. Eu sinto um mover diferente. Pode ser que Deus te leve a tomar alguma decisão de fazer algo nessa área material e financeira por alguém. Pode ser que não. Se não mover, não precisa inventar. Mas eu quero te dar liberdade a partir desse momento para seguir o que Deus colocar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu desci para comprar o pão. Nunca faço isso. E hoje eu desci, eu vou lá naquele lugar comprar o pão. Nunca faço isso no domingo. E raramente nesse outro lugar. E quando eu fui retornando, eu ia passar pela avenida de baixo, e o senhor falou comigo, não, passa por essa avenida de cima, essa rua de cima. E de repente eu me assustei porque veio uma senhora e falou assim, meu sobrinho querido, era minha tia. Uma tia casada com o irmão da minha mãe, toda produzida, uma senhora já de uns 60 e poucos anos, talvez, sozinha, tinha descido do ônibus, estava descendo a rua para ir na primeira igreja presbiteriana. Sabe uma senhora que se produziu assim com o melhor que podia? Sóbria, simples, mas com o melhor que podia. Eu a cumprimentei e continuei subindo a rua. E o senhor me fez lembrar da ministração de ontem. Eu falei assim, filho, sabe o que é honra? É esta senhora, que não tem outra coisa mais importante a fazer nesse dia do que sair longe de onde ela mora. Pegar um ônibus sozinha, longe. Ela deve ter saído muito cedo para estar aqui a essa hora. Se produziu toda e está cedo de manhã para cultuar a mim. Ela não tem outra coisa. Ela não tem nada mais importante, ela não tem nada mais precioso, ela não tem ocupação, ela não está assim, estou cansada. Ela não tem mais nada importante, senão, mesmo que seja longe, vir aqui para me cultuar. Ela passou o melhor cosmético, o melhor batom, pôs o melhor vestido, não se importou com a distância, com o ônibus, e agora ela vai chegar ali e vai passar a manhã me adorando. Ela está me honrando. Quantas vezes você está cheio de coisas, filho? Cheio de coisas. Tantas coisas para fazer. Você não tem esse tempo para ficar exclusivamente para vir me cultuar. Eu ganhei meu domingo ali, num pedaço de rua que eu não ia passar. Eu quero convidar você a ganhar o seu domingo nessa manhã. Fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu quero aprender a te honrar. Solenemente, com simplicidade, mas ser honra. Honra. Estamos cheios demais de coisas. Temos projetos demais. Temos recursos demais. Temos tecnologia, temos benefícios, mordomias. E realmente, quando trazemos ao Senhor algo, é o manco, é o cego, é o mais ou menos. E nós entendemos nessa manhã que não é o dinheiro, não é o projeto, é a honra ao Senhor e eu quero te honrar. Levante a sua voz, expresse a Ele, eu quero te honrar. Eu quero deixar esta reunião e continuar sendo ministrado pelo Senhor durante todo esse dia. Às 18 horas eu quero continuar recebendo mais do Senhor. Eu quero resgatar na minha vida e para minha família a honra ao Senhor. Levante a sua voz e ore a Ele. Nós te fazemos uma pergunta, Jesus. O Senhor está honrado nesta manhã? Porque nós não queremos vir aqui, nós não queremos fazer coisas para o Senhor, dar dinheiro para a obra, e o Senhor não ser honrado. Nós queremos ver o Senhor honrado, nós queremos te honrar, não é interesseiros no galardão, é interessados no Senhor, é alegria. a alegria de te honrar, Senhor. Aquilo que porventura existe em nós e que nos impede de enxergar, de tocar, de viver essa dimensão, retira, Senhor. Porque nós queremos, no final desta reunião, dizer ao Senhor, Tu és maravilhoso e nós queremos Te honrar com tudo que temos, com tudo que somos, por toda a eternidade. Em nome de Jesus.